tamo aqui, pô, pra começar essa porra, vamo aí, pô, pô, pô. É o cabal, pô, na capital, pô. SP, fala dor, passa mal, mal. Fala João, pô, fala tio, pô, fala tu, pô, fala samba. Fala João, pô, fala tio, pô, fala tu, pô, fala samba. Você sabe que é o C4 pelo jeito que eu falo. Eu sou nascido e criado, represento São Paulo. Na correria não paro, outro dia outro galo. E os loucos nos carros, eles ouvem meu som no talo. É claro, se os homens param é embaçado e não tem nada engraçado. O bagulho é doido, tá ligado? Atrás do capital, nada é de graça na capital. Eu vou soltando fumaça na marginal. A gente não faz rolê, faz rolê, moro? Do meu bairro até o seu bairro demorou. Então fala, chão, essa falação. Desacredita não, eu sempre fui azarão. E me fala, tio, quem é o cara, piu? Quando ele rima, Zé Popinho sente calafrio. No Rio fala tu, a gente fala tu. É tudo nosso, vagabundo chega e fala junto, chão. Pô, fala tio, pô, fala tu, pô, fala samba. Fala chão, pô, fala tio, pô, fala tu, pô, fala samba. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe que é o cabal. Aí meu, sangue bom é agora. A música do momento, o meu som é da hora. Time pro, o meu time é supremo. Ó que firmeza, pergunta pro pois é, isso mesmo. Onde a cidade é cinza, onde o código é 11. Onde é diferente a vida do outro lado da ponte. Onde bala é borracha, se acerta te apaga. Fala merda e literalmente sua boca é quebrada. Pô! Fique esperto com esses moleque cagueta. Pensa que é mano de fé, mas é pé de breque na treta. É na selva paulista, se você rala a trampa. Em São Paulo, SP, então fala samba. Fala João, pô, fala tio, pô, fala tu, pô, fala samba. Fala João, pô, fala tio, pô, fala tu, pô, fala samba. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe que é o cabal. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe que é o cabal. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe que é o cabal. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe que é o cabal.